beneath the surface of flesh, blood, and bone. I dwell in the broad daylight. At night, I'm gone. Kissed by the soul taker, the soul raper. He and I perform the dance of death. Fatal step is on the surface of a katana. Death wound struck my heart. Sad teardrop. Salt, bitter feelings, alone to cry. No more shy girl. Innocent white lights corrupted my perception. Used abuse, and no, I'm here to fool you. Underneath the sheep clothing lies a beast. Don't be deceived. I'm Spectre Venom, and I'm here to seize ya. This is the dance of death, and I'm here to strip your life body from its flesh. Confessed or unconfessed, I manifest on this sealed track with my poetic mess. Rise from the spirit world, spit at bitter foes with acidic words. The vision blurs while the fingers claw at your ancient wounds. I spread disease from infernal regions. I lead legions, see these rhyme schemes and believe that I breed demons. I've seen visions as I slept inside a sarcophagus. Imperial mics burn grail nights in flames of apocalypse. A frail kind to get knifed and cast in a pit that's bottomless. Swallow this impoverished rap from a street novelist. Promises mean nothing when a dream's tarnished. And I've seen carnage that'll make a beast seem harmless. The darts will spit spark like a light in the bleak darkness. Every word sent from a fan is meant to increase knowledge. To MCs who preach garbage, I'm smashing your mic, reading your last rites as your soul passed to the next life. Demons swarming leech upon your flesh. Before it's thrown, you'll never rest. The dance of death, the dance of death. Yo, the dance of death, motherfuckers. Homem András, 2009, Best Productions. Yo, yo, check, motherfuckers. Yo. Agora não dá mais tempo, não tem como remediar. A famosa dança da morte, você resolveu dançar. Não tem jeito, a sua saída será o óbito. Você só vai estar livre quando acontecer o seu velório. Eu sei que você pensa que ainda tem saída. Ainda guarda esperança de salvar a própria vida. Foi você que escolheu entrar nesse mundo macabro. Foi você que insistiu em conhecer o outro lado. Aquele copo quebrado no meio do pentagrama. Pensou que o diabo não tinha existência mundana. Você reclama que nunca teve nada pra ser feliz, mas teve o que quis. Preferiu a cicatriz da morte. O pior é que não morre, fica por aí dando trabalho, cumprindo seu destino, trabalhando pro diabo. Também confesso que me fascina a ciência do ocultismo, mas não vou morrer por isso e nem praticar ritos. Assim sigo, eu mudo meu destino todos os dias. Sou András, eu te alerto pra não cair na armadilha, porque senão sua alma estará perdida no meio dos demônios que fazem parte do dia a dia. Azar o seu, deu meia hora de oração e nada aconteceu. Deu meia volta sem razão e não apareceu a salvação. Não no mundo ateu, pois pedir desculpa é fácil pra pecar. Depois é como um tiro de calibre 22 que não ardeu. Não diga quem expôs tua verdade em vão. Tem merda mole no feijão, tem sangue no arroz e osso duro de roer no macarrão. O mundo não amassa o mundo cão. Quem não se cansa de pedir perdão e não abrir o coração para a verdade, alcança a prateleira da maldade. Do azar no limiar da devoção, além da criatividade. Numa cidade onde anjos caem de cabeça lá do céu. Não se esqueça do que aconteceu com a Torre de Babel. Amargo como fel, trevosa alma que nervosa corta os pulsos no quarto de hotel a se matar. Tão perigosa alma que pneu se lança da janela pra tentar voar e atacar. Vim pra detonar esse pavio. Eu vim caçar a alma que cebosa goza da noite gelada. Enquanto houver o frio, digo da navalha o fio. Yo, Spectre Venom Enterprise.